Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Estamos encerrando de novo mais um ciclo. Estamos falando agora do quê? De quadrinhos. Aê! Hoje a gente vai falar de duas coisas importantes: quadrinhos e explosão de órgãos públicos, né, cara? Com certeza. Exatamente. E deve ter muita gente por aí querendo fazer, né? Diga-se de passagem. Ô, louco, hein? Bom, hoje iremos falar sobre uma obra incrível, grandiosa, de um grande artista, né? E é uma obra, assim, que é pra refletir, pra pensar bem, né? Uma coisa bem madura, bem legal mesmo. Hoje iremos falar de V de Vingança. Aqui é o Seiji e lembrai do 5 de novembro. Eu sou Fernanda Fofonca e eu adoro uma distopia. Assim, não na vida real, por favor, nos livros, quadrinhos. É só legal de acompanhar as histórias desses casos, mas não, na vida real, por favor. Rir da cara deles e falar, haha, como vocês estão ferrados. A minha vida sem água é muito melhor. Nós vivemos a distopia da água, talvez, né, cara, sei lá. Bom, aqui é o Cabeça e não é sobre dinheiro, é sobre mandar uma mensagem, desde que ela envolva uma pilha de dinheiro e um chinês, no caso do Coringa. E estamos aqui com o nosso convidado diretamente do Dois Quadrinhos, o Vinícius. Aqui é o Vinícius e o dia 5 de novembro não tem nada a ver com V de Vingança. 5 de novembro foi quando foi fundado o Esportivo de Rio Branco, cara, muito mais importante. Olha aí, olha aí. Clube Esportivo de Rio Branco, grande! Porra! Porra! Por que você não morre? Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Creed. Ideias são a prova de bala. Como a gente acredita que vocês já devam saber, V de Vingança é um quadrinho, mais precisamente o formato de quadrinho que nós chamamos de graphic novel. A graphic novel, ela tende a ser um produto considerado aí, entre aspas, de luxo pelos colecionadores. Os grandes títulos que a gente trata às vezes aqui, a gente chama de graphic novel, né? Ela foi escrita pelo Alan Moore, que é aí para muitos o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos. Um gênio. Velhinho bem-humorado. Simpático, gosta de mexer com a magia negra. O Alan Moore é só o cara que criou o Hellblazer, né? O Constantine, Watchmen, do Inferno, Liga Extraordinária, Monstro do Pântano, né? No caso, ele não criou o Monstro do Pântano, mas teve a fase mais, assim, importante do personagem, revolucionou e só piada escreveu mortal. Uma tal de piada mortal aí, né? Só isso, né? Escreveu pouca coisa. Rapaz que não manja muito. E ela foi ilustrada pelo David Lloyd, que é um cara que tá meio fora aí do mainstream dos quadrinhos, né? Ele não costuma trabalhar tanto com as ilustrações. David Lloyd, ele desenhou algumas edições do Hellblazer, quando o Morrison escreveu. Logo no começo ali, durante a fase do Jamie Delano, o Morrison escreveu umas edições e o David Lloyd ilustrou. Ele é mais conhecido realmente pelo V de Vingança, né, que é a obra maior dele, e ele também desenhou uma edição de Frequência Global, que é escrita pelo Warren Ellis. Ele tem mais outras publicações lá, inglesas, menores, que eu não vou citar, Slane, umas outras, mas acho que o principal, assim, que a galera pode acabar conhecendo, seriam essas aqui que a gente citou. Eu, na verdade, eu tenho até uma crítica, não sei, um comentário a fazer, é algo que tu vai lendo o quadrinho, né, eu, pelo menos, eu não sei se vocês sentiram isso, mas, assim, fora o V, principalmente, alguns outros poucos personagens, a maioria deles são iguais. Eu tinha muita dificuldade na hora, na leitura, de identificar quem eram os personagens. Eu não sabia, tá, mas esse personagem é quem? É o Dominique? É o sei lá, nem lembro o nome do Derek? É, quem é? É o Almond? Né? Eles são muito parecidos e daí, tipo, tu ficava olhando, nossa, mas e aí? Esse cara é quem? O que, que ele fez antes? Esse é o mesmo que fez aquilo? Esse é o diferente? Ele tem esses traços muito semelhantes que é difícil de identificar os personagens. Não sei se isso foi proposital, até o Cabeça pode falar mais sobre isso. Até a gente já tinha conversado um pouco antes sobre isso. A teoria que eu tenho sobre esse estilo que ele utilizou para desenhar alguns personagens no V de Vingança seria de que esses personagens que são muito parecidos e que você tem dificuldade para distinguir quem eles são, seria, na verdade, uma forma do artista mostrar para você que eles são iguais. Eles são, entre aspas, aí, farinha do mesmo saco. Eles têm a mesma ideologia. Apesar de eles ocuparem, às vezes, cargos diferentes e terem atitudes diferentes, eles fazem parte do mesmo antro filtro sujo e baixo da população, cometem os mesmos erros, são todos mesquinhos, sempre buscando o poder da forma mais vil possível, sempre traindo uns aos outros. Então eu gosto de acreditar que a ideia seria essa mesmo, deles serem parte, na verdade, de uma mesma massa, que não se distingue entre eles mesmo. Eu acho que sim, até o estilo do David Lloyd, eu acho o bacana é que ele é antirrealista, mas realmente tu sente uma dificuldade, às vezes é um pouco confuso, assim, entre os personagens, né? Mas eu acho legal que pelo menos o traço é real, assim. É, ele tem uma parada da, tipo, Turma da Mônica, que o fundo vai mudando de cor e foda-se, né? De repente o fundo é verde, por alguma razão que você não sabe. Claro que essa é uma obra que foi primeiro feita em preto e branco, depois ela foi colorida dessa forma meio lisérgica, mas é meio Turma da Mônica, assim. Entre um quadro e outro, estando no mesmo cenário, um é roxo, é amarelo, é verde, é branco. É, apesar que é um quadro também bastante sombrio, né? Sim, é uma arte bem sombria, né, no geral. É a forma como ele queria retratar, né, como a sociedade estava vivendo naquela época, né? Uma coisa mais sombria mesmo, regime totalitário, né? Mas tanto que você vê que ele sabe meio o que ele tá fazendo, porque se você acompanha o crescimento de alguns personagens durante toda a HQ, como por exemplo a Eve, ele consegue transformar ela de uma menininha em uma mulher muito bem feita, né? Você repara que é a mesma personagem, mas a diferença é gritante entre o começo e o fim da personagem. É, o cabelo dela, por exemplo, parece da Dona Florinda, né, cara, no final. Exatamente. Bom, mas continuando, né? Essa obra, então, do V de Vingança, ela tinha sido publicada originalmente entre 82 e 83, né? Só que era em preto e branco, pela editora britânica Warrior. Só que ela não foi finalizada, né? Uhum. E assim, ela deu uma pausa, então, nessa publicação. Só que aí, em 1988, a DC Comics, né? Ela entrou em contato com Alan Moore e o David Lloyd pra pedir pra retomar a série. E eles retomaram e concluíram com uma edição colorida. Isso que é maneiro, né? E assim, nos Estados Unidos, ela foi publicada pelo selo Vertigo da DC, que é um selo muito importante, né? De quadrinhos. Um selo importantíssimo. Sim, uma coisa muito madura, muito uma coisa bem responsável mesmo, de pra expandir ainda mais a parte de quadrinhos sérios, né? E no Reino Unido ela foi publicada pela Titan Books. Mas o que é o interessante da gente falar da questão da Vertigo? Porque o V de Vingança foi um dos primeiros títulos do selo da Vertigo e talvez um dos mais importantes, né? Existem alguns títulos essenciais quando a gente tá falando da história da Vertigo, que, por exemplo, acredito que seria aí o Sandman, o próprio V de Vingança. Talvez o V de Vingança é mais famoso até fora, extrapolando a mídia quadrinho por conta do alcance que ele teve com os filmes e como a simbologia dele se estendeu pra sociedade. Eu acho que tu não tá errado, né? É o título mais popular da Vertigo fora, né? Se a gente considerar, assim, o geral, com certeza é o mais popular. Fala em Sandman pra um cara que não lê quadrinhos, ele não tem a mínima noção, né? V de Vingança é bem mais provável que ele tenha. Ah, mas muito também por causa do filme, né? Sim, sim. A Vertigo, só pra ter uma ideia, ela foi fundada depois, ela foi fundada em 93 só, né? Que o selo Vertigo é fundado de forma total, e é isso que vai trazer os problemas aí de direitos autorais para o pobre Alan Moore, né? Porque ele se ferrou nessa época, os direitos eram da DC, ela falou, se fudeu, né? E estamos aí até hoje, coitado do senhorzinho. Cara, o Alan Moore é um sujeito que só se ferra com direito autoral. É impressionante. O Moore perdeu os direitos sobre o Watchmen, o próprio V de Vingança, o cabeça estava citando, várias e várias obras. E teve uma época que ele largou a DC, né, por conta disso, e foi escrever na Wildstorm por um bom tempo. Criou Top 10, Tom Strong, várias histórias. A Liga Extraordinária. E aí, a Wildstorm foi comprada por quem? Por quem? Pela DC! De novo, tá ligado? Que coitado, dó. Cara. Bom, continuando, né? O V de Vingança no Brasil, ele foi publicado em 1989, né? Em 5 edições em cores pela editora Globo. E mais tarde foi pela Via Lettera também. Em 2 volumes em preto e branco. Em 2006, a gente teve uma edição especial pela Panini, em volume único, colorido, com material extra. E em 2012, a Panini relançou esta edição especial. Que assim, de especial, cara? É uma capa mole, meio estranha, vagabunda, vou dizer a verdade. É, Panini, então, cara. Assim, a vantagem dela, de certa forma, é que ela não é uma revista cara. Eu não lembro agora, o valor é R$23 ou R$25 reais, uma coisa assim, não é uma edição cara, porque ela tem um número razoável aí de páginas, né? Ela tem umas quase 300 páginas, se contar com extras e tal. Coisa que no encadernado capa dura ficaria um pouco, a gente já subiria de classe e tal, mas eu gostaria muito que isso aqui fosse lançado numa qualidade superior ou com mais extras ainda, né? Porque apesar de ter a quantidade legal de extras, ainda são poucos, ou com mais entrevistas, esse tipo de coisa. Acredito, vamos sonhar aí que um dia a Panini faça essa nossa pequena vontade. E é impressionante, porque ver, cara, era uma edição que durante muito tempo, era assim, todo mundo queria, ninguém conseguia achar em nenhum lugar, era impressionante. De repente, a Panini começou a reimprimir, porque deve vender demais essa HQ, né, cara? É realmente impressionante. Se não me engano, até uma vez conversando com um pessoal que entende um pouco mais da forma como é, esse tipo de edição que não leva a capa dura, ela é mais fácil de ser produzida pela Panini. Porque ela não precisa ser... É, porque, se não me engano, é... Sei lá, as edições capa dura, essas de... você pega aí, principalmente o que sai pela Vertigo, que são grandes capaduras, eles são feitos em outros países e vêm pra cá. Ah, sim, sim. E essas edições mais simples, elas são impressas aqui no Brasil mesmo, o que diminui um pouco o custo e facilita você produzir rápido e distribuir. Então, acredito que esse seja um dos motivos de você, até hoje, acho que você consegue encontrar a V de Vingança por aí, não sei aí, faz tempo que eu não procuro, vou ser sincero, mas é capaz de você ainda conseguir achar, não consegue? Consegue, com certeza. Bom, mas vale lembrar também que teve uma reimpressão especial que vem a capa, vem a máscara também, né, do Guy Fawkes. Eu tenho. A versão americana. Isso, exatamente. E explodiu de vendas quando teve um monte de movimentos sociais aí no Brasil, alguns anos só atrás. Só pra constar, né? O Panda comprou antes dessa modinha. Só pra deixar assinado. Não sou poser, né? E um dado interessante sobre a máscara. Foi a máscara mais vendida de todos os tempos da Amazon.com. Não que a Amazon deva vender uma grande variedade de máscaras, né? Que é o grande escopo de venda delas é livros e máscaras. Não é bem isso. Mas é um dado que deve ser relevante de alguma forma. Pô, e justo a Amazon, símbolo do capitalismo, cara. Pô. Aí, você quer anarquia? Tá, vai lá brincar no quintal de anarquia, vai. Ela foi usada em vários movimentos, né? Teve aquele Occupy Wall Street, que era um movimento de protesto contra a desigualdade social, econômica, contra as empresas lá nos Estados Unidos, né? Teve os Anônimos usam como símbolo a máscara do V de Vingança, que é aquele grupo de hackers justiceiros, vamos dizer assim, né? Também nos protestos de 2013, o gigante acordou. Eu sei que não tem como convencê-lo de que isto não é mais um truque deles, mas eu não ligo. Eu sou eu. Meu nome é Valerie. Acho que não vou viver por muito tempo e eu queria contar a minha vida para alguém. Esta é a única autobiografia que eu vou escrever. E Deus, eu estou escrevendo em papel higiênico. Eu nasci em Nottingham em 1985. Não me lembro muito bem da minha infância, mas eu me lembro da chuva. Minha avó era dona de uma fazenda em Tottlebrook. Ela me dizia que Deus estava na chuva. Eu passei para o segundo grau e fui fazer o normal. Foi na escola que eu conheci minha primeira namorada. O nome dela era Sarah. As mãos dela me atraíram. Eram lindas. Pensei que nos amaríamos para sempre. Me lembro do professor falando que era uma fase da adolescência e as pessoas superavam. A Sarah superou. Eu não superei. Em 2002, me apaixonei por uma garota chamada Cristina. Naquele ano, me abri com os meus pais. Não teria conseguido se a Cris não segurasse minha mão. Meu pai nem olhou para mim. Ele me disse para sair e nunca mais voltar. Minha mãe não me disse nada. Eu só disse a eles a verdade. Será que foi muito egoísmo? Nossa integridade é vendida por tão pouco, porém ela é tudo o que temos. Ela é nosso último pedacinho. Mas nele, nós somos livres. Vejo Vingança que passa numa Inglaterra de um futuro alternativo. E cabeça, viver por aqui não tá fácil. Basicamente, a sociedade vive através de um sistema totalitário, onde o governo tem controle da tua vida privada e da tua vida pública. Tem câmera por tudo que é lado, tem um toque de recolher, o governo manipula a mídia pra tentar alienar o povo. Tentar não, né, cara? Conseguir, né? Enfim. Mais ou menos o que a gente tem na Coreia do Norte atualmente. Exatamente. Eis que temos V, um terrorista que prega o anarquismo. Ele tem como objetivo abrir os olhos da sociedade e criar uma nova ordem nessa Inglaterra que tá indo pro buraco. E no seu primeiro ato de revolta, por favor, abertura 1812 de Tchaikovsky. No seu primeiro ato, ele explode as casas do parlamento inglês e acaba dando um show de fogos de artifício para a população. E o governo teve que se virar para explicar o que diabos aconteceu, né? E no meio disso, ele conhece a pequena e frágil Eve, que é uma menina de 16 anos que ele acaba salvando dos homens maus do governo. A partir daí, ele começa uma série de atentados contra diversos políticos e a Eve vai passar por uma experiência bem inusitada. Isso é V de Vingança, senhoras e senhores. O interessante é que toda essa sinopse, na verdade, né? ela tá retratando um mundo que a gente chama de distópico. Ou seja, é uma utopia às avessas, uma utopia que deu errado, vamos dizer assim. É uma utopia do mal. Hoje em dia chama-se utopia, só que não. Só que não, é verdade. A gente até tem vários livros e filmes que abordam essa temática distópica, né, com futuros que não são aquela coisa feliz, mas em que, ou seja por tecnologia, seja por causa do governo, seja por autoconsumismo, que cria uma sociedade que ela é muito, posso dizer assim, ignorante, muito dependente de um sistema específico e que vive alienada fazendo algo que um terceiro manda. A gente tem vários exemplos, como Matrix, como Blade Runner, como Mad Max, como Terminador do Futuro, como Minority Report. Eles se dividem, na verdade, em diversas categorias de distopia, sendo que V de Vingança, ele tá na que a gente chama de distopia totalitária. Ou seja, as pessoas, a população, são governadas por um governo totalitário, né, com princípios principalmente fascistas. Que é o caso de um outro exemplo, que foi até forte inspiração, na verdade, do Alan Moore, que é 1984, que também se passa numa Inglaterra destruída por uma guerra, né? E foi um livro escrito pelo George Orwell uns bons anos antes, na verdade, né, de V de Vingança, lá em 1948. E assim, é até interessante que a Feira, ela colocou vários exemplos aí de distopia, e algumas delas são utopias bem distantes da gente. Por exemplo, Mad Max. Não, são distopias. Mad Max nunca vai ser uma utopia, pensa bem. Porra, às vezes, pra alguém... Mas então, o Mad Max, ele o próprio Blade Runner, são distopias muito distantes da nossa realidade, né? São coisas que a gente quase não consegue imaginar realmente se concretizando. Ao contrário do V de Vingança, que é algo extremamente palpável e que, se você for comparar, guardadas as devidas proporções, realmente se concretizou, entre aspas. Porque o Alan Moore escreveu isso um pouco antes de 1990, que se passa HQ. Então ele imaginou um futuro distópico, que hoje a gente sabe que não se concretizou dessa forma, mas que tem muitos elementos em particular com a nossa realidade hoje. Não, e ele também está muito relacionado ao ambiente que o Alan Moore vivia, né? Ao que era a Inglaterra nos anos 80, ao que se supunha do mundo mesmo nos anos 80. Pô, anos 80 tu ainda tinha uma Guerra Fria. Uma Guerra Fria já no seu limite, já no seu fim, já se encaminhando pra derrocada. Mas ainda assim, algo muito presente na vida daquelas pessoas, né? E isso, principalmente a ideia de tu ter uma guerra nuclear ou até mesmo uma guerra química, grandes governos, como o próprio governo comunista, que controlava uma população. E exemplos passados, como o nazismo, o fascismo. A Europa teve muitos exemplos de governos fascistas. Então eu imagino que toda essa mistura, a Thatcher, né, o neoliberalismo também, a flor da pele, brigando com o comunismo, enfim. Essa mistura de acontecimentos na geopolítica mundial, eles influenciaram sim a escrita, né, da trajetória de V de Vingança. Com certeza, porque o Alan Moore, quando você lê algo dele, você sabe que é algo que foi muito bem pesquisado, algo que foi muito bem trabalhado, algo que tem uma carga histórica, uma carga cultural, uma carga reflexiva muito grande. Tanto que a gente já cansou de explicar aqui, você pode... O próprio Piada Mortal, que teoricamente tá numa vertente bem entretenimento, que é vamos falar daquele cara maluco que se veste de morcego e sai à noite batendo em bandido, ele consegue colocar coisas extremamente interessantes, críticas, questionamentos na nossa cabeça. Em V de Vingança, ele faz isso com uma liberdade muito maior que ele tem, onde ele cria um universo, entre aspas, um universo totalmente novo, com personagens que ele tem total controle, contando a história que ele quer e fazendo as críticas que ele tem que fazer. Isso eu acho muito legal no Murco que o Cabeça tá falando, porque ele leva o quadrinho a sério, cara. Isso é bacana, sabe? Tu pega uma mente que tá acostumada a histórias super-heróis, histórias bobas, ele traz uma reflexão pra isso. E como a Fer tava falando também, o próprio Moore, ele se inspirou na Margaret Thatcher, né? Aqui ele escreveu durante o tempo que ela era primeira-ministra da Inglaterra, né? Até, inclusive, ele explica no prefácio da edição que ele tava a fim de sair do país de uma vez por conta de perseguições aos homossexuais, desejo de erradicar o homossexualismo na Inglaterra, mas as políticas dela eram bem duras, né, etc. Sim, tanto que rendeu desemprego, problemas de crise econômica, o pessoal tava muito deprimido naquela época, né, o sindicato odeia ela, tanto que quando ela morreu recentemente, em 2013, as pessoas falaram, já foi tarde, aquela bruxa, ainda bem que ela morreu, né, cara, o pessoal da Inglaterra odeia ela, e o Alan Moore, com certeza, ele não gostava dela também, né, isso a gente vê os sentimentos dele refletindo história do V de Vingança, né? Aquela coisa mais, era mais negra, uma coisa mais pessimista da época. E tem vários autores de quadrinhos, pegar, por exemplo, o Planetary, do Warren Ellis. Ele é britânico também, né? E ele cita a Margaret Thatcher e reclama também, né, cara? Inclusive, Sage, como tu tava falando, ela era difícil de matar, cara. Que ela sobreviveu a um atentado, por isso que ela é chamada de Dama de Ferro. Pobre Alan Moore, né, cara? Com certeza. Não, e o mais engraçado, né, que no prefácio, o Alan Moore, ele fala, né, que os conservadores, eles estavam começando a dominar muito a ala conservadora, a Inglaterra, e ele diz que era muita ingenuidade acreditar que pra entrar num governo fascista era necessário uma revolução nuclear, na verdade não uma revolução não, uma guerra nuclear, né? Ele dizia que não precisava de muito, tinha um tabloide, por exemplo, inglês, que defendia campos de concentração para pessoas que portavam AIDS, entendeu? Então, o que é isso pra um passo pra te criar campos de concentração pra realmente colocar ou todos os tipos de desajustados que a sociedade normal, entre aspas, vamos dizer assim dizer, achava que não se enquadrava. E vamos lá, a gente não precisa ir longe, a gente não precisa voltar 30 anos pra trás, a gente não precisa ir pra Inglaterra. A gente pode olhar agora, eleições, Brasil, e a quantidade de pessoas que pensam dessa forma e que pensam que homossexualismo não deveria existir, que... Como é que é? Que... órgão excretor não reproduz. Exatamente. Então, a gente, na verdade, não tá tão longe disso. Talvez essas pessoas não sejam hoje a maioria e talvez essas pessoas não tenham a força governamental pra instaurar um governo assim. Mas, gente, não fiquem, não dormam, não sejam ingênuos, porque é um passo pra te ter um regime desses. Obviamente, V de Vingança, ele é mais acentuado, ele é mais crítico, é mais pesada a história. Mas, assim, falando do V de Vingança, então, a gente vê, começa com essa história assim, né, de que, como o Moore tava pensando, assim, né, de que a gente pensava que era muito ingênuo pra pensar que uma guerra nuclear poderia causar toda essa revolução de um partido, né, criar um estado fascista. Mas assim foi como ele criou, né, na forma como ele tava um pouco ingênuo, né, de como ele pode começar essa história, de que, como ele pode chegar nesse momento de distopia, né. Então aconteceu um conflito nuclear no mundo, onde várias nações foram destruídas, a Inglaterra estava num caos total, e nesse momento surgiu um partido forte, totalitário, que, digamos assim, deu um jeito nas coisas, né, assim, jeito assim, entre aspas, né, por meio da repressão, por meio da violência, por meio da manipulação da mídia, né, da propaganda, do controle total do Estado, restringindo todos os direitos civis, né, que tinha naquela população, e assim a população, a sociedade, ela acabou ficando meio que quieta, acomodada, né, aceitando, né, esses termos, porque antes estava pior. E ela aceitava porque ela tinha medo, na verdade, do que poderia acontecer se o governo não tomasse atitudes fortes e se colocasse com mãos de ferro perante a população para que o país não saia do controle, entendeu? Porque o mundo estaria numa situação muito frágil, onde a Inglaterra teria que ser muito centrada no que ela queria para que tudo não fosse por água abaixo. É o que aconteceu, se pegar na Alemanha nazista. Isso, a Alemanha tava vivendo uma crise logo após a Primeira Guerra Mundial, onde ela foi culpada por tudo e recebeu uma multa extremamente alta e eles estavam com a moral baixa. E a partir desse momento que tu tem um inimigo externo, vamos dizer assim, comum, uma população que tá devastada, com uma moral baixa, tu consegue ter um cara que vai dizer coisas e fazer uma população toda ir por esse caminho que ela acha que vai ser o da salvação dela, né, o da proteção e que vai ser o necessário, que foi o caso de Hitler. E se tu for avaliar, é exatamente isso que acontece na Inglaterra logo após essa suposta guerra nuclear, né, que em princípio devastou o mundo. Sim, e vale sempre aquela discussão assim, como é que então a sociedade aceita esse partido, assim, né, com toda essas liberdades de restrição, né, de essas restrições, né, civis, né. Sim, eles aceitaram, porque era o melhor que eles tinham na época, e se acomodaram, e se aquietaram, e é isso que o governo quer, né, que o povo não se manifeste, que ele fique quieto, e é isso que surge o personagem, o protagonista, o V, de que ele quer mudar esse status quo, né, dessa situação, de que, não, vocês têm a liberdade, mas não é uma liberdade verdadeira, gente, não, vocês estão sendo manipulados totalmente, gente, o senso de justiça foi distorcido, né, do que vocês estão vivendo, do que deveria ser. Não, chega num ponto que eles talvez nem saibam exatamente o que é liberdade, qual é a possibilidade que eles têm, né? Eles já estão há tanto tempo naquela situação, na verdade, que eles, na verdade, é a questão, eles não se questionam mais, né? Eles simplesmente aceitam e vivem daquele jeito, porque todos aqueles que questionaram foram caçados, torturados e mortos por esse governo, você tem isso sendo mostrado, né? Todos aqueles que poderiam ser, entre aspas, a oposição a esse governo totalitário. Eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida. E em 2015 estrelei meu primeiro filme, Dunas de Sal. Foi o papel mais importante da minha vida, não por causa da minha carreira, mas porque foi lá que eu conheci a Ruth. Na primeira vez que nos beijamos, eu soube que nunca mais iria querer beijar outros lábios que não os dela. Nos mudamos para um pequeno apartamento em Londres. Ela plantava rosas Scarlet Carsons na jardineira da janela. E o apartamento sempre tinha cheiro de rosas. Aqueles foram os melhores anos da minha vida. Mas a guerra americana piorava a cada dia e, com o tempo, chegou a Londres. Uma emenda proposta pelo subsecretário da Defesa, Adam Sutler, de fechar o resto das estações de metrô foi aprovada por unanimidade. Depois disso, não houve mais rosas. Para ninguém. E isso que é legal, então, você ver com essa personagem, a Eve, né, de que ela, o Vi, ele pegou essa personagem, a Eve, né, de que ela tava bem nesse momento, assim, né, de que ela aceitava algumas coisas do governo ou não, tava sendo regida pelo medo, né, e depois você vê o crescimento dela, de como ela, assim, ela não tem mais medo, de como ela entende esse negócio de liberdade, as duras penas, e de como ela cresce bastante, e a gente vai ver, né. Então ela é um, tipo, os nossos olhos, né, de leitores, de como a estava aquela situação anterior, né? E como você vê como ele cresce, como o V conduz ela, e como ela também ela observa toda a situação, né, na sociedade, e também como ela se indigna, e como ela também toma atitudes próprias também, né? Pra ficar contra essa situação. E paralelamente a gente vê também o V, né? Com esse seu plano, né, de vingança. Que o próprio título da história fala, V de vingança, não é à toa. Porque ele tem que se vingar não só de pessoas que fizeram mal a ele, como, na verdade, de todo o partido que traiu os ideais de justiça e de liberdade, que faziam realmente o ser humano poder ser livre. Então, a vingança dele é realmente quase contra que o sistema. O que é importante entender, na verdade, é o seguinte. Tu teve essa guerra nuclear que, em princípio, devastou o mundo inteiro e criou um caos na Inglaterra. A partir disso, surge um grupo de pessoas que assume o governo. O que eles fazem? Eles criam campos de... não é concentração, campos de reabilitação, se eu não me engano. Uhum. E nesses campos, eles pegam todas as pessoas que são homossexuais, judeus, comunistas, negros, enfim. Eles pegam todas essa que eles consideram escória da sociedade, mandam pra lá e matam com tudo. Quando tu faz algo desse tipo, tu já cria um certo controle. Ou seja, se eu fizer algo errado, se eu for um contraventor, vamos dizer assim, eu vou para um lugar desses. A sociedade já se cria num sistema de medo. Então é muito complicado. E o interessante também é ver as próprias justificativas. E as pessoas, quando mostra, por exemplo, quem estava naqueles campos de reabilitação, eles dizem, não, mas a gente não teve alternativa. Era eles ou eu. Mas por que que era eles ou eu? O que que eles iriam fazer, uhum, entendeu? Talvez os comunistas, assim, fossem uma questão política. Mas quais seriam os problemas dos homossexuais, dos judeus, dos negros, entendeu? Talvez seja uma questão de diminuir a população, já que tu tá, sim, num mundo em crise, tu precisa diminuir a população pra ter mais alimento, mais acesso, não sei. Mas é aquelas coisas que a gente não consegue encontrar um grande sentido, na verdade, né? Na verdade, a gente sabe que qualquer grande ódio contra um gênero minoritário, ele dificilmente tem um motivo fundado em algo que você consiga entender, né, em alguma uma boa justificativa. É uma lógica distorcida, total. Exatamente. E esse é o grande cenário do V de Vingança. Você tá num país com essas condições e um cara, ele surge do meio do nada e ele começa a se tornar um símbolo, na verdade. Ele começa a bater de frente contra esse governo, primeiro com atentados, né, e depois esse plano vai evoluindo. E à medida que a HQ vai evoluindo, você vai entendendo por meio dos olhos da Eve tudo o que aconteceu. Desde o que aconteceu com o país, ao que aconteceu com o próprio V e como que tá sendo essa manipulação. Então, pequenas coisas, né, que ela até comenta, se não me engano, é manteiga, uma vez que não existe, a manteiga não existe mais, a televisão, não existe mais filmes passando. Então, são pequenas coisas, a própria arte, se não me engano, né, a arte, ela seria, teoricamente, uma forma de expressão mais livre, ela foi quase que podada dessa sociedade. Tanto que o lugar onde o V mora, a Galeria das Sombras, ela é repleta de obras de arte, de esculturas, de livros, coisas que qualquer qualquer governo que não quer que a sua população pense, critique, corta. Na verdade, não. Um governo totalitário, ele sempre tende a exterminar culturas, enfim, exterminar qualquer coisa que aparentemente possa ir contra ele e que possa influenciar a sociedade contra ele. Queima de livros, destruição de obras de arte, de arquivos, de filme. Obviamente, filmes no passado não eram tão populares, né, quanto na década de 80, mas tu tem, sempre assim. Tem, né, e até a questão do controle de informação, porque tu não consegue controlar a população só em cima de armas. Tu só verdadeiramente controla uma sociedade quando tu controla a mente dessa sociedade. E pra isso, tu precisa ter todo o controle de informação, de comunicação, de pensamento. E por isso que esse tipo de obras, né, obras de arte principalmente, eles são limadas da sociedade, porque são contravenções, vão contra ao que o governo quer, né, o que o governo quer que as pessoas sejam e pensem e façam. O exemplo mais emblemático que a gente tenha talvez é aí a própria Idade Média, né? Onde a literatura era algo exclusiva de pequenos grupos e que era considerado heresias. Alguém de fora, por exemplo, da religião ou da alta casta, pudesse ter acesso à literatura. Outro grande símbolo é a queima de livros lá na Segunda Guerra em Berlim, né? Que você pegou livros assim, de pensadores externos, né? De várias outras regiões e você fez uma pira total, né? Com estudantes, governantes. Uma coisa interessante de V de Vingança é o símbolo do herói, né? Que ele usou ele tá sempre mascarado, uma máscara chamada Máscara de Guy Fawkes. E fez uma enorme popularidade, criação do David Lloyd. E ficou, todo mundo conhece essa máscara. Agora, tem que entender, quem é Guy Fawkes, afinal de contas? Bom, seja, Guy Fawkes foi um soldado inglês que teve grande participação na Conspiração da Pólvora. E que basicamente ele pretendia explodir o parlamento inglês, que é um dos objetivos do nosso querido V. Isso em 1605. No caso, o Fawkes, ele era o cara responsável por guardar os barris de pólvora. Trabalho mais indigno da história. Provavelmente ele nem deve ser o cabeça da história, né? Ele deve ser lá o estagiário. Não, ele era o cara que mais manjava assim de explosivos. Não, né? Alguém disse pra ele que era vinho, aí ele guardou. Leva lá pra gente esse barril lá, por favor. Entrega lá no parlamento. Bom, lamentavelmente, isso não acabou fazendo muito bem pra ele, porque a conspiração pra explodir o parlamento foi descoberta, e o mais interessante é que quando ele foi capturado pelo rei, o Guy Fawkes, ele admitiu que tinha intenção de explodir o parlamento e lamentou a descoberta. Nisso ele foi torturado e depois condenado à decapitação. Mas pasmem, queridos amigos, num último e desesperado ato de desafio, Guy Fawkes se desvencilhou dos guardas e conseguiu quebrar o próprio pescoço, cara. Ah, porque é isso que fala a história oficial, né, cara? Pô. Reza a lenda de Guy Fawkes que é isso. E é isso, até então ele é lembrado no dia 5 de novembro, né? Teve um esquema, né, cabeça, com os historiadores, que antes ele era considerado um traidor, né? Exatamente. Ele foi pintado pelo governo como um traidor, obviamente. O rei, né, ele tava difamando muito a figura de Guy Fawkes. Até porque, né, essa conspiração foi feita por causa que o rei, ele era um protestante, ele tava tendo uma perseguição aos católicos. Então, assim, tava toda aquela parte de tirania, né, do rei, todo mundo, assim, um sistema opressor total, toda essa parte de revolução, diz assim, então como a gente pode mudar essa situação? Não é só matando o rei, tem que matar todo mundo daquele governo. Né? Então esperaram aquele momento em que todo mundo se reuniu, né? As figuras importantes, que foi nesse dia aí, né? E que estavam no parlamento, e o Guy Fawkes ia explodir todo mundo, só que ele foi descoberto no dia 5 de novembro, e por isso essa data é muito importante, o dia que Guy Fawkes foi descoberto, né? Que prenderam ele. Mas o que acontece é o seguinte, então o rei ele ficou difamando o Guy Fawkes, dizendo assim, não, esse cara, ele tentou destruir a Inglaterra, e como a gente descobriu esse plano, nós salvamos a Inglaterra, nós somos os heróis, e eles são os vilões, e assim ao longo do tempo vou tentar difamar a história quem é Guy Fawkes. E por causa disso, outras coisas, né, que todo dia 5 de novembro é celebrada a captura dele com a noite das fogueiras, né, que você pega bonecos, jogam na fogueira, queima ele e ficam também lembrando de um cântico, né, do lembrar e lembrar do dia 5 de novembro, que é tudo aquela coisa assim de difamar muito o Guy Fawkes. Só que ao longo do tempo os historiadores descobriram que não é nada disso, que o Guy Fawkes sim, ele estava com motivos, né, de que não era aquela coisa do rei, né, de que querer, de que o rei era o malvado da história, e isso que se tornou um símbolo, Guy Fawkes, né, de um jeito, né, o símbolo, assim, de contra o status quo na situação, né, ou ir contra a opressão, contra o momento de tirania que você vive. o que que é interessante da construção é assim, vocês vão ver que nesse podcast dificilmente a gente não vai conseguir falar de tudo, porque é muito profundo, é uma obra com muitas camadas, então a gente vai tentar talvez colocar no que é mais importante pra sua compreensão da obra, como o sentido que o Alan Moore dá pra ela, não tanto como forma de entretenimento, como uma história, mas sim como uma forma de crítica. Eu acho que talvez o primeiro ponto que a gente podia falar é realmente do que significa o personagem do V, porque ele é um personagem muito diferente, muito icônico. Pra começar, que ele é um personagem que não tem rosto. Ele é apresentado durante toda a obra como um personagem que usa uma máscara, e você não vê o rosto dele, você não sabe o nome dele, você não sabe a origem dele, porque ele é um personagem que ele abriu mão da personalidade pra se tornar um símbolo. Ele deixou de ser humano. Primeiro porque o governo tirou todo e qualquer direito que ele teria como ser humano, que fosse a liberdade, que fosse a dignidade, né? E depois que ele deixou, aquele ser humano morreu em um determinado momento da história, quando ele se liberta, porque daí ele precisa se tornar um símbolo, porque ele entende que um ser humano, ele é falho, né? Uma imagem com um rosto, com um nome, com uma história bem definida, ela morre, ela acaba, ela tem fim. Enquanto um verdadeiro símbolo, que até é o que a gente brinca às vezes com um super-herói, como por exemplo o Batman, de legado, de um símbolo, de um ícone, ele não morre, ele vira uma lenda. Tanto que ele fala, ideias são a prova de bala. Ele, o homem embaixo daquele símbolo, pode morrer, mas o ideal dele vai estar sempre vivo, do momento que ele não se mostre como uma pessoa. Até porque ele pode ser substituído, né? Não sei vocês, assim, eu na primeira leitura, eu acho que até o fim do quadrinho, tu fica naquela expectativa de pelo menos ver o rosto dele, né? Sim. E quando isso não acontece, quando a Ivy, ela não tenta ver o rosto dele, né? Quando ela desiste, ela entende que não é aquilo que ela tem que fazer. Eu demorei, assim, é realmente um pensamento muito profundo disso que o Cabeça falou, porque a gente é tão acostumado a personificar as pessoas. Mesmo esses super-heróis que o Cabeça citou, eles têm uma personificação. Sim. Ou seja, tu tem o Clark Kent, tem o Bruce Wayne, tu tem o Peter Parker, enfim, qualquer um que seja, mesmo que ele seja um símbolo, o ser humano, a pessoa, ela existe por trás, sim, da máscara. No caso do V de Vingança, não. Realmente, é como se ele fosse um fluido, vamos dizer assim, algo etéreo, algo que não tá na, perfeito, Terra como a gente conhece. É a ideia personificada, vamos dizer assim, mas sem um rosto, sem uma pessoa. Tanto que tem um momento quando a gente descobre um pouco sobre a história do V, né? O que criou ele, como que ele ficou daquele jeito, é através de um diário. E daí uma das coisas que eles comentam é: não, mas tem algumas páginas desse diário que foram arrancadas. Quer dizer, a gente não sabe nome, a gente não sabe idade, a gente não sabe por que ele foi preso, se ele era homossexual, se ele era negro, se ele era judeu, se ele era comunista. A gente não sabe nada. Quer dizer, as origens dele, o que ele era antes de ser o V, não é importante. Exatamente. Não importa pra história saber isso. E eu vou ser bem sincera, eu demorei muito pra aceitar. Uhum. Porque eu até o fim eu queria saber alguma coisa sobre ele. Mas a questão é, não é saber quem ele era no passado. E nem quem ele era naquele momento, isso não importa. E a gente tem muita dificuldade de aceitar isso porque a gente precisa dessa identificação, né? Ou seja, ele era também um ser humano. Ou seja, enfim, ele era negro e por isso que ele foi preso. A gente precisa disso. Quando, na verdade, não precisa. Não é isso que o V passa, entendeu? É muito... Quando a gente consegue aceitar isso, eu acho que é quando a gente verdadeiramente entende a história do Alan Moore. Porque ele impõe isso pra você, porque é o seguinte. Se a gente, como leitor, assim como a Ivy, em qualquer momento descobrisse qualquer informação a mais sobre o V, seja qualquer um desses fatos que a Ivy falou, como desde sexo, ideologia, origem, motivo pelo que ele foi preso, a gente ia começar a fazer um juízo de valor. A gente ia começar a elucubrar o que ele é e criar e justificar e criar alguma opinião sobre ele. Do momento que ele é só uma máscara, a gente não consegue fazer isso. Então a gente fica só realmente com o ideal. Tanto que a Ivy tem uma fala que ela fala assim, nossa, eu tenho medo dele não ser ninguém. É verdade. Ao mesmo tempo que eu tenho medo dele ser alguém conhecido, que às vezes ela fala, ah, será que é meu pai? Né? Será que é algum famoso? Ela falou assim, eu tenho medo de não ser ninguém. E ela chega um ponto que ela e a gente, teoricamente, entende que não importa, não é isso que a gente precisa saber. Se a gente souber, vai ser pior, porque pode se perder. entendeu? A ideologia pode ser manchada pelo ser humano, porque é, ele até brinca com o policial, que ele falou, não há carne e ossos aqui pra você matar dentro desse manto, só uma ideia. E é isso que o Alan Moore quer passar pra você. O que importa não é o ser humano ver, e sim a ideia que ele te põe. Todo questionamento que ele te obriga a fazer, e toda a reflexão e a construção de mundo, né, que ele te mostra. E o próprio quadrinho nos faz questionar se o que a gente sabe sobre ele é de fato real. Sim. Porque talvez o que a gente sabe em teoria sobre o surgimento do V não seja real. Seja uma invenção de um louco, um esquizofrênico. Não, realmente a gente não tem como ter uma certeza de que aquilo foi verdade, entendeu? Embora os personagens como a Adélia, o Bispo e o Protero, eles tenham reconhecido o V, né? Sim. E eles sabiam, no fundo, o motivo de estarem sendo mortos, principalmente a Adélia, né? Que pesou muito na consciência dela. Então, é muito problemático, assim, porque a gente não fica com uma real certeza do que aconteceu e de como foram as situações. Né? Isso é legal da estrutura do Alan Moore, porque ele tira você da posição de onisciência, né? Porque normalmente o leitor de quadrinho, ele tá vendo tudo de cima. Dificilmente você tem alguma dúvida. Normalmente você tá em torno de toda a trama, você sabe as motivações, você sabe tudo que tá acontecendo. Ali ele te joga nesse meio e você tem tantas dúvidas quanto os outros personagens. Você sabe muito pouca coisa fora do que tá sendo mostrado pelo próprio V, a Eve, ou por meio de outros diálogos, né? E quando você tem essa questão da dúvida, você se pergunta, você começa a fazer suposições e que a obra, ela realmente funciona, né? Porque tem várias interpretações e a gente nunca vai ter certeza. E essa eu acho que isso que às vezes torna uma obra tão lembrada, que é o fato de você se perguntar o que aconteceu. O V de Vingança é aquela obra que tu termina de ler e tu continua pensando naquilo. Ela passa do momento de leitura, ela fica na tua cabeça, sabe? Isso eu acho positivo. Uhum. Sim, eu ponho como destaque o final do tomo 1, né? Que o policial, ele acha o diário, né, falso, ou não, né, que tá toda a história do V, e ele fala assim pro líder, e ele diz assim, não foi só essas mortes que aconteceu, anos antes ele já vai matando pessoas, e o líder questiona, então você espera mesmo que eu acredite que alguém mataria 50 pessoas por nenhuma razão, além de garantir uma história falsa? A simples ideia é insana, cara, então a gente não sabe da natureza desse cara, do V, né, se o que ele fala mesmo é tudo real, ou não, cara, se é um plano maluco, se o cara é genial mesmo, ou não, se é tudo da mente de um louco total. E é isso que o Alan Moore, ele tenta fazer, cara. E eu quero destacar, eu acho que é no tomo 1, no capítulo 5, na verdade, tem um diálogo que é simplesmente, pra quem tá com o quadrinho, a página 39, tá? Começa. Tem um momento que ele discute com a estátua da justiça, né? Cara, isso é simplesmente genial. Pena que eles tiraram essa parte no filme, essa passagem. É realmente demais, né? Ele cita que ela se vendeu, né? É como se ele fosse, como se os dois tivessem um longo relacionamento amoroso. E ela estaria traindo ele com os homens de uniforme, que ela abandonou o verdadeiro sentido dela, seria a justiça, pra ir pro lado dos fascistas. E é bem interessante isso, né? E por isso ele tem um novo amor, né? Uma nova amante, que é a anarquia. É, perfeito. Isso é genial, cara. É o cara falando com uma estátua. Na verdade, esse capítulo, ele é genial por si só, porque primeiro ele começa com um diálogo do líder, falando qual é a visão dele de fascismo, né? Ele até fala assim, lendo aqui pra vocês, né? Ele fala assim, eu sou fascista. Ele fala, o que é fascismo? É uma palavra, um termo cujo o significado se perdeu no resmungo dos fracos e traidores. Aquela coisa, o fascismo, ele existe, teoricamente, enquanto tem alguém pra contestar ele, né? Porque depois que ele vira aceitado, ele vira, sei lá, quase com a democracia funcional. E aí ele tem todo um diálogo do que ele é, de como ele enxerga a sociedade, a questão do destino, e depois você tem esse diálogo genial do V com a estátua da justiça, porque quando você tem o fim da justiça, você tem o fim da sociedade que a gente conhece hoje, que seria com base no contrato social, né? Porque o contrato social ele seria o que? Você abrir mão de poder a um órgão inominado que vai agir em benefício geral, tentando gerar justiça, igualdade. Não, e justamente é isso o que a anarquia propõe, né? Tu não ter um governo, tu não ter um nível hierárquico sem que haja consentimento de todos. Então é um conceito completamente diferente, por isso que se encaixa muito com o que o V busca, né? E com essa traição que ele viu por parte da justiça, e onde ele encontrou uma nova possibilidade de existência, né? De vida, de criação de uma sociedade, né? Exatamente. Porque, na verdade, o que ele te mostra é que tudo tá subvertido, né? Desde o governo nas suas mais altas, as mais baixas castas, até a própria religião. Ele faz uma crítica muito forte ao órgão, né, da religião, com o capítulo do bispo. Né? Então, quer dizer, nada funciona nesse mundo. O único jeito, como ele até fala, é destruir tudo e das cinzas reconstruir, né? E é isso que ele diz que o anarquismo prega. E aí vale um contraste, né, entre a história em quadrinhos e o filme, né? O filme, ele é mais simples, ele é mais mastigado, é mais linear, né, em alguns momentos. Ele é uma adaptação, né? Então ele não consegue pegar essa profundidade toda dos filmes, dos quadrinhos, né? Por exemplo, lá eles não falam de anarquia. Não é mencionado direito a parte de anarquia, né? O V, ele é mais tipo um lutador da justiça, alguma coisa assim, da liberdade do povo, né? Não um anarquista total. Ou a gente vê como o líder, ele é mostrado, né? Aqui no quadrinho, assim, ele mostra como ele é um amante do destino. Como ele gostou muito dessa parte, assim, de poder dele, mas ele é venera, mas às vezes fica questionando de não merecer, né? Tá ali. Lá no filme, o cara é um vilão total. É, aqui ele não se coloca como ele sendo um emissário de Deus ou alguém superior. Na verdade, ele é um cara que foi colocado ali e ele acredita que ele tá fazendo o melhor possível. Tudo que ele quer é fazer o melhor pra aquela população. E aquilo acabou sendo subvertido na forma como ele enxerga, e com isso ele criou esse estado fascista, mas no fundo ele é quase que uma motivação nobre da parte dele, né? Ele não é mau, né? Ele tem, na verdade, uma realidade distorcida, né? Uhum. Ele tem uma ideologia distorcida, ele acredita que o que ele tá fazendo é o melhor. Mas melhor pra quem também, né? Tem toda sobre essa que questão. Ponto de vista, né? Pois é. E assim, isso você vai ver no filme, você vai ver que o líder, ele é um líder totalmente opressor, né? É muito fácil, então, você ficar contra ele, né? Quando você vai ver um filme dele ali, né? Você assim, não, ele é um malvado. Ele que criou esse caos aqui, então, ó, ele tem que ser tirado do poder de qualquer jeito. Eu vou apoiar o V, né? E aqui, não, nos quadrinhos, ele é muito mais profundo essa discussão, né? Eu me lembro de quando o significado das palavras começou a mudar. Como palavras incomuns como colateral e rendição ficaram assustadoras. Enquanto outras como chama nórdica e artigos da lealdade ficaram poderosas. Eu me lembro de como diferente virou perigoso. Eu ainda não compreendo por que nos odeiam tanto. Levaram a Ruth quando ela foi comprar comida. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Não demorou muito pra virem atrás de mim. Uma coisa legal no V de Vingança, então a gente vê todos esses símbolos de estado totalitário, né? Manipulação, né? Que se você tem a parte da propaganda, tem... E sim, todo mundo é manipulado, na boa. Não existe ninguém que não seja manipulado. E o V de Vingança mostra isso claramente, né? Não, tanto que tu pega as pessoas... Obviamente ele já tinha matado umas 40 e poucas pessoas antes da história começar, mas quando a história começa, quem é a primeira pessoa que ele sequestra? É o Lewis Protero, que era a voz do destino, né? Ele... A propaganda do governo usava a voz dele como se fosse a voz da máquina destino, né? Não como se fosse a voz de uma pessoa. E a partir do momento que o V, ele pega essa pessoa, ele tira ele dali, ele tá tirando um grande poder da propaganda do governo, porque se a voz não entrar no ar no dia certo, falando as coisas que deve, se aquela voz não entrar, isso vai minar muito o governo, porque as pessoas vão começar a perceber que tem algo errado, que eles estão sendo, sim, enganados por alguém. Porque, na verdade, não é uma máquina, é uma pessoa que tá ali falando. Uhum. Infelizmente, voz é algo que é muito difícil de substituir. Eu lembro que até a questão deles era, eles tinham sempre gravações pra 2 dias pra frente, né? E o que aconteceria quando eles chegassem no próximo dia e que não tivesse mais essa voz? Era o programa que todo mundo em suas casas escutava. Tanto que ele começa falando com as ondas, né? De rádio, falando, né? Na frequência. É muito interessante isso, porque o primeiro ponto atacado é o ponto da propaganda, que é o que faz a manipulação das pessoas. E é interessante, se vocês forem ver, né? Nessa sociedade, existe uma necessidade de repetição de modelos, né? Pegando, por exemplo, aquela parte que, bem no início, dos fogos de artifício. O governo, ele tinha que justificar aqueles fogos, porque aquilo não é normal. As pessoas, elas ficaram, até é legal da forma que eles mostram, estarrecidas com aquilo. Ué, água. Por que que estão acontecendo esses fogos, né? Não é normal isso. E o fato da voz sair do ar é uma outra quebra de padrão naquela sociedade que é extremamente estranha para aquelas pessoas. Elas estão acostumadas com aquela sequência de ordenada. De... Exatamente. Seria a quebra da Matrix, né? É. Exatamente. É isso aí. Se você tira alguma coisa do lugar, você quebra esse véu que foi criado, né? E aí alguém pode começar a duvidar e a perguntar demais e aí você vai ter problemas. É assim, como mudar um sistema, né? Primeiro você tem que criar o sentimento da dúvida. A dúvida, assim, de que o que a gente tá vivendo não é real. Eu deveria viver de outra forma, por que não, né? E aí você vai ver essa bola de neve sendo acumulada. A dúvida, a contestação, depois a revolta e depois os atos em físicos, em públicos, né? Normais, né? Pode partir pra uma violência, não sei se chega tanto assim, né? Seria o caminho ideal, né? É, na verdade, o filme, ele vai muito mais pra esse caminho da população ir às ruas e botar máscara e ir contra o governo, né? Ao contrário do próprio quadrinho. E tu vê como é uma tarefa muito difícil, né? Uhum. Essa manipulação, ela tá muito arraigada nas pessoas. O que que ele precisou fazer pra Eve conseguir enxergar o mundo de outra forma? Ele precisou que fazer com que ela passasse pelo que ele passou. Uhum, né? Isso. Pra gente, nós, leitores, olhando aquilo, a gente talvez no início a gente não consiga compreender a dimensão do que ele fez. Porque, em princípio, parece uma tortura gratuita. É muito mas cruel. Mas, na verdade, o que ele queria fazer era abrir os olhos da Eve pra um outro mundo, pra mostrar pra ela que o que ela vivia, mesmo que ela até considerava como felicidade, não era verdadeiro. Uhum. Não era, de fato, duradouro. Não era libertador. E, embora a Eve, no início, ela tenha ficado muito indignada com a situação que ela foi obrigada a passar, ela realmente conseguiu entender, né? E é até o que o V fala, né? Eu tô fazendo isso contigo porque eu te amo, né? Eu amo você. E ela fica, no início, muito com essa dúvida. Mas como assim ele me ama? Que amor é esse? Onde eu sou torturada e onde eu sofro todas essas duras penas, né? Eu passo por tantas circunstâncias. E, na verdade, pro V, né, o amor era dar a liberdade pras pessoas. E a liberdade verdadeira, né? Aquilo mais do que um sentimento de, eu acho que eu sou livre. E sim, a plena consciência, onde a pessoa, ela vai ser capaz de pensar por si próprio, sem estímulos externos, né? Tanto que o momento onde tudo termina é o momento onde ela aceita. Ela aceita que... Ok, eu prefiro morrer, eu não quero continuar assim, eu não quero ser dominada, eu não quero ser obrigada a fazer algo que eu não quero. Exatamente. Eu prefiro morrer. E esse é o momento onde ela se liberta, né? Eu particularmente achei essa parte da história muito marcante, porque é violento, é uma violência não tem tão, sombra de dúvida. Obviamente, física, mas também, mas principalmente uma violência mental. Exatamente, é muito realmente pesado, eu confesso que a primeira vez me chocou um pouco, né? Porque você tende a olhar pro V como uma espécie de herói, né? E o herói, você tá acostumado ao herói que ele não erra, né? Ele tenta o melhor e aí ele cria algo, ele faz algo que é muito questionável. Abominável. Exatamente, né? Abominável, gente, pelo amor de Deus, a situação que ela passa... Se tu faz uma análise crítica, é algo abominável. É tudo que a gente condena e tudo até contra, em teoria, o que ele luta. Pra que as Exatamente. Pessoas não passassem por isso, né? É muito abominável a situação dela. Mas, ao mesmo tempo, sabe aquela carta que ela leu daquela pessoa que, em teoria, tava na cela antes dela? Uhum. Vocês não acharam aquilo reconfortante? Foi, eu não sei, embora fosse triste... Eu achei reconfortante aquela história. Quer dizer, é aquela coisa... É realmente, isso aí é novamente o Alan Moore mostrando como ele é um gênio do storytelling. É realmente, é isso que a carta te traz. É bem sentimento, se você descreveu bem. É reconfortante, porque é ter mais alguém ali. Era mais alguém que, teoricamente, você tava torcendo e você cria um laço afetivo por meio de algumas pequenas palavras de uma história contada, né? É uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que você não tem ligação nenhuma, mas que por ela também estar ali e você poder conhecer um pouco dela. E aí no final ela até fala, né? Ela fala, eu te amo, ela se deixa assim, né? Eu te amo do jeito que você é. Você se sente um pouco melhor, né? Você se sente um calorzinho, né? É muito engraçado isso. Até é engraçado que estão falando sobre o V ser considerado, de certa forma, um herói deturpado, né? Até porque comentou no podcast passado, né, cabeça? Que no filme... Que não veio... Na linguagem de Hollywood, né? Eles tentaram colocar emoções no V. Algo que ele não tem na HQ, né? Pra suavizar, pra não ser um filme sobre um maluco que... Enfim. Tortura e não sente nada com relação a isso, né? Lá ele tá retratado mais como um cara defensor da justiça, defensor contra o sistema opressor, sim, né? De que ele tem sentimentos, de que ele está fazendo isso porque o governo é malvado e de que eu quero tirar ele porque eles fizeram muitas coisas malvadas com as pessoas, né? E assim, não, os quadrinhos não. Ele é um cara sem sentimentos, digamos assim, que ele quer derrubar tudo, cara. Na verdade, não é nenhuma questão de ser sem sentimentos, mas ele é aquilo que a gente falou anteriormente, ele é um ideal, ele não é uma pessoa mais. Ele não é uma carne. E talvez o filme tenha justamente quebrado isso. A partir do momento que deu emoções e e uma personalidade mais ampla pra ele, ele tirou isso, que é essa característica dele não ser mais um ser humano. Exatamente. Ele não é mais um ser humano. Ele deixou de ser um ser humano quando ele virou o V. Ele virou um ideal, ele virou uma... proposta de um mundo novo, uma figura, um símbolo, mas não uma pessoa. Por isso que tu não pode dar personalidade pra ele. Não pode dar emoções, fortes emoções, não pode dar raiva, amor, paixão. Essas coisas não cabem pra um símbolo, pra um ideal, entendeu? Exatamente, porque o que quebra o símbolo é o ser humano. O ser humano, normalmente, que ele acaba contaminando qualquer tipo de ideia realmente pura e qualquer ideologia, ela não funciona por conta do ser humano, né? E do momento que ele abre mão de todas as vaidades e de qualquer ganância, de qualquer cobiça, de qualquer sentimento, seja ele considerado bom ou ruim, é que ele consegue realmente transcender a esse estado de entendimento que o V tem, né? O V como ideal e como alguém que vai trazer o melhor de verdade. Galera, posso me queimar um pouquinho? Ixi, vai lá. À vontade. Não, cara, um dos primeiros filmes que eu vi no meu DVD, meu primeiro DVD, foi V de Vingança. E eu vi muito antes de ler HQ. Cara, quando eu vi o filme, eu fiquei assim, porque ele é dirigido pelos irmãos Wachowski, né? O produzido por eles. São os caras do Matrix. Então, assim, os efeitos visuais são fantásticos. Aquela cena... São fantásticos. Aquela cena do V, quando ele enfrenta um grupo de homens-dedo, que ele tem aquela placa de metal no peito, ele enchem ele de balas. Que ele vira um super-herói. Aquilo, cara, aquilo é demais. Quando eu peguei a HQ, eu já tava olhando assim, caraca, eu quero ver essa cena. Eu preciso ver essa cena na HQ. Cara, no final do quadrinho, ele luta contra um cara e morre, tipo, com uma facada, se eu não me engano, eu não lembro, faz um tempo que eu li. É, o canal, ele bala. Joga uma faca e o cara dá, tipo, um tiro nele. Que final de bosta! Porque nesse ele vai e mata, tipo, 8 soldados, não sei o que, tá uma porrada de tiro, ao ponto que o Batman levantaria a aplaudiria, assim, do cinema. Pô, cara. Não, ele diz pros caras assim, ah, vocês não vão ter tempo de recarregar até eu matar vocês todos. Aí vira uma cena em câmera lenta, dos caras tentando recarregar, e ele com faca aqui, faca lá, e faca na cabeça. Cara, é demais aquela cena. Enfim, então, eu meio que brochei quando eu fui ler, porque, vamos dizer assim, o aspecto visual é muito diferente. E é uma HQ bem densa, com bastante texto. Logicamente, ver o filme, ele acaba te dando um dinamismo maior, né, vendo o filme. Mas eu me decepcionei um pouco nesse aspecto. Mas a questão da ideologia ainda me impressionou bastante, assim. Parece estranho que minha vida termine neste lugar horrível. Mas por 3 anos, houve rosas. E eu não tive que prestar contas a ninguém. Eu vou morrer aqui. Cada pedacinho de mim vai morrer. Exceto um. A integridade. Ela é pequena e frágil. E é a única coisa no mundo que ainda vale a pena se ter. Jamais devemos perdê-la, vendê-la ou entregá-la. Nunca devemos deixar que atirem de nós. Eu espero que, seja quem for, escape deste lugar. Espero que o mundo mude, que a situação melhore. Mas o que eu mais quero é que você entenda o que eu estou dizendo quando falo que, apesar de não conhecer você, apesar de talvez nunca encontrar você, rir com você, chorar com você ou beijar você. Eu te amo. De todo o meu coração. Eu te amo. Valerie. Bom, então, galera, mas acho que a gente já falou bastante, né, de V de Vingança, essa obra incrível, sensacional, né, e acho que dá pra gente agora ir para as nossas considerações finais, sobre toda essa história, todo esse ideal, né, que ele tá querendo abordar. Eu sempre gostei muito de ler coisas que me fizessem ir além do comum, pensar além do cotidiano, da caixa. Eu leio muita coisa de entretenimento, muita coisa de entretenimento, mas sempre que eu me deparo com uma obra que é ela me faz ir além, eu me surpreendo. Foi o caso quando eu li 1984 e bem na mesma época eu li um outro livro. Na verdade, eu li primeiro Admirável Mundo Novo, do Adolf Hölex, e depois eu li 1984. Foi tipo uma dobradinha dos dois. São dois livros que eles falam de distopias, de governos controladores, com algumas características diferentes. No 1984, ele é justamente essa questão do regime totalitarista que proíbe tudo, né? E que tu tem o grande irmão que vigia a todos e que impede as pessoas de terem essa liberdade. E o V de Vingança, quando eu li alguns anos depois, ele traz justamente essas características que me encantaram nesses livros, né? E eu lembro que eu saí dessa leitura muito pensativa, muito questionadora do mundo que a gente vive, das coisas que a gente faz, da forma como as coisas são conduzidas. Como estudante de jornalismo, como uma pessoa que sempre gostou muito de teoria de comunicação, eu observo, eu sempre gosto de analisar, né, a forma como a gente recebe informação e como a gente consome informação. E eu acho até que a gente tem um problema muito crítico em relação a isso. As pessoas, elas não têm noção da importância que uma informação ela tem na vida dela, e elas lidam isso com descaso. O que é perigoso, porque qualquer grande ditadura, a primeira coisa que ela faz pra controlar o povo é controlar os veículos de comunicação. E é o que a gente vê em V de Vingança, e eu acho que foi em parte muito que me chamou a atenção. Eu recomendo essa leitura pra quem não quer ficar parado, pra quem quer pensar e ir além, além do que a gente vê hoje, além do que a gente faz hoje, além do que a gente é hoje. É aquelas leituras que, se tu se abre pra elas, elas te mudam, elas te modificam como ser humano. Pelo menos eu acho, ela me modificou, ela abriu mais um espaço na minha cabeça pra novos questionamentos, coisas que eu já trazia. A leitura da Fê, não tenho que mexer nisso, eu seguiria mais ou menos nessa mesma linha, que é que o V de Vingança, ele, ao contrário da maioria das obras que a gente falou aqui, ela é muito mais mensagem do que entretenimento, né? A gente até comentou no outro cast, que a Fê até brincou, que se tem uma coisa que você não faz com V de Vingança é se divertir, né? Ela não é uma obra divertida, ela é uma obra que ela vai te alegrar e que você vai terminar feliz e contente com o mundo à sua volta, né? Muito pelo contrário, na verdade ele vai te jogar num turbilhão de pensamentos, de crítica, de suposições, que na verdade vai funcionar pra te deixar assustado, muitas vezes, com o que pode acontecer. Porque se você for realmente crítico e você começar a fazer as correlações das críticas que o Alan Moore faz a como elas são transpostas para nossa sociedade hoje, você vai ver que muitas das coisas que ele previu para o ano de 1997 ocorrem na nossa sociedade de uma forma, claro, mais acentuada, guardadas aí as devidas proporções, né? Afinal, nós não vivemos numa... Tu sabe que mais acentuada é mais forte, né? Tu provavelmente quis dizer mais atenuada. Atenuada, é verdade. É verdade, né? É verdade. Foi uma falha minha. Então, a obra, além dela ser uma obra que me agrada porque é uma obra de camadas, eu gosto quando a obra ela não só joga tudo e mastiga na minha cara e eu só vou passando páginas sem ter que se importar, sabe? Eu gosto quando eu tenho que refletir e eu quero tentar, e eu gosto de buscar o sentido daquilo que o autor tá escrevendo, ainda mais um autor como Alan Moore, que eu sei que ele não dá o ponto sem nó. Ele não vai colocar nada na obra dele, é gratuito. Nada ali tá sem um motivo. A própria edição, ela faz um pouco disso, te dando algumas explicações ao final, de citações que ele faz, de frases, de letras de música, de momentos históricos, mas ainda assim ela é uma obra que depende muito da sua vontade de entender ela e de interpretar o que está sendo contado ali. Como a Fer falou, não é uma obra para qualquer um, não é um bom quadrinho para alguém que não gosta da mídia, ou pra alguém que não gosta muito de uma coisa muito complexa, muito densa, porque ele é um quadrinho que vai te tomar um tempo. Você não senta pra ler ele uma meia hora do almoço, por exemplo. Você tem que sentar, apreciar ele com calma, ver o que tá sendo dito pra tirar suas próprias conclusões. Me faz sentir orgulho de ler quadrinhos, sabe? Ler uma obra como V de Vingança, que tem tantos temas relevantes, levados tão a sério. Isso é realmente demais. E é exatamente isso que, na verdade, eu gosto do Alan Moore. Ele faz tu acreditar que o quadrinho não é só mais uma bobagem, né? E, cara, não tem muito mais que complementar, na verdade, tá? Eu gosto muito da obra, me fez pensar bastante. Até foi engraçado, quando eu fui comprar o quadrinho, o vendedor, que era de uma loja, um parceiro meu, ele comentou assim, cara, compra isso aqui porque tu vai querer fazer revolução junto com o cara. E eu acho que é bem isso, sabe? Ele tá ali pra abrir a tua cabeça, sabe? Pra tu pensar um pouco. Quando tu vê a Eve se libertando, que na cena do quadrinho é bem engraçado, que ela tá com aqueles peitos caídos, enfim. Que isso, cara? Tô louco. Subvertendo aí a... Bom, mas então a gente tem a Eve se libertando e tu te sente se libertando ali junto com ela. E um outro aspecto, cara, é que a HQ faz sentir raiva daquele sistema, sabe? Enquanto eu ia lendo, eu sentia um ódio profundo daquela gente e me dava uma vontade incrível de não deixar esse tipo de coisa acontecer na nossa sociedade. Principalmente na parte da carta, né? Que a Eve vai vendo as cartas daquela moça que era lésbica, né? Aquilo lá me despertou um profundo sentimento de raiva, sabe? E isso eu achei muito legal, assim. E me moldou muito, na verdade, assistir o filme, né? Porque eu vi o filme antes do quadrinho. Essa situação na minha personalidade, sabe? Da forma de eu agir. Então, V de Vingança me deixou um legado. Então, valoriza mais ainda a obra. É isso. Bom, mas assim, eu queria então falar assim de que V de Vingança é uma obra incrível, sensacional, muito bem profunda, muito bem densa, escrita por um ótimo autor, né, o Alan Moore, cara, que merece ter muito merece ser respeitado totalmente, que, cara, tem um selo também escrito publicado mais recentemente agora pela Vertigo, né, difundido pela Vertigo. E eu digo assim, cara, V de Vingança, então, cara, você tem que recomendar sempre pra qualquer um ler V de Vingança, né? O filme você pode ver também, apesar que ele distorce algumas coisas de ideologia política que deveriam ter nos quadrinhos, mas assim também é uma boa obra pra ser vista também. Mas se você quer ter a experiência completa mesmo, leia os quadrinhos, você vai ver toda a mensagem, né, de que ele quer botar ali, né, a ideia de que você não pode ficar quieto, em silêncio, você tem um ideal, você tem que lutar por esse ideal, lutar por essa sua ideia, né, você não pode ficar preso a um sistema opressor, a um sistema que quer te calar, né, então é isso. E esse é um ótimo personagem, V, né, então, e é um ótimo símbolo também de usar o Guy Fawkes, que eu achei muito interessante, né, grande méritos ao desenhista, ao David Lloyd, que usou isso, e então, por isso que eu digo, assim, V de Vingança tem que ser visto, tem que ser relido, tem que ser indicado sempre, e é isso. Então, acho que a gente já terminou, né, toda essa nossa discussão de V de Vingança, olha só. Mas, enfim, né, então agradecer. Vinícius, agradecer pela sua presença aqui, né, o nosso host oficial de quadrinhos não está aqui, mas eu queria dizer, assim, de que valeu pela sua presença, né, e faça seu jabá, cara. Ou seja, é sempre um prazer participar do programa de vocês, porque, cara, é a minha diversão, assim, eu gosto demais. Bom, eu tenho um canal de quadrinhos chamado Dois Quadrinhos, onde eu, basicamente, relato minhas experiências de leitura semanais em formato de vídeo. Aí, caso vocês assistam, acredito que o link vai estar no post. Talvez não. Cara, tá aqui há tantos podcasts que nem precisa mais de link no post, galera. Por favor. Vocês já sabem onde é que é, vocês já acessaram. Se vocês gostaram, vocês já estão assinando o canal. Se vocês não gostaram, vocês não vão ver essa merda. Bom, galera, um beijo aí no coração de vocês. Bom, então a gente está terminando esse podcast e valeu, galera. Falou. Falou, pessoal. Tentem não queimar nada na revolta. É feio. Não explodam o parlamento, por favor. Ou melhor, o Palácio do Planalto. Tchau, tchau. We'll be right back. I'm a scat man. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, olha quem está aqui de volta. Depois de muito tempo, esse vai ser o Caixa de Entrada do Exorcismo. Eu tô de volta. Torcendo para que esse computador não dê problema. Por favor, rezem. Rezem, meninos. Eu vou precisar. Acredita. Vamos acreditar. Vamos lá, acredita. Padrão Dri nunca mais. Espero que não. Bom, mas assim, para quem escuta a gente via feeds, agregadores de podcast, iTunes, o nosso site é www.projetoxpodcast.com.br. Mas se você ouve o pessoal falar dos e-mails e se você ainda não mandou o seu e-mail, ou se você já mandou, continue mandando. O nosso contato para vocês terem a sua mensagem lida aqui pela gente é o contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Mas se você curte o rolê do Facebook, mas você quer interagir com a gente, com outros fãs, é o groups.projeto.x.podcast. E fechando, siga-nos no Twitter, @projetoxpodcast. A gente tem uns recadinhos. Essa semana a gente teve Projeto X Playlist de Tony Hawk's Pro Skater pra aqueles skatistas de apartamento que se tentassem subir no skate de verdade iam bater a cabeça numa quina de pia. Com certeza, com um monte de música legal desses jogos aí do PS1. Sim. Pois é, então escutem aí, galerinha. Sim. E ó, outro recado, o projeto do Catarse do WeCast no Android já acabou recentemente, então eu tenho que agradecer a todo mundo que ajudou a divulgar, a todo mundo que falou desse projeto e principalmente a todo mundo que contribuiu, né? Uhum. Nós do Projeto X Podcast oferecemos dois tipos de premiações, né? Que foram gravações, leituras de e-mail e escolhas de tema. E agradeço então a quem contribuiu no escolhas de tema. O gravação de e-mails ninguém contribuiu, mas tudo bem, não tem problema. Uhum. Então agradecer ao Rafael Taira e o Alan Loureiro Xavier Kisukuri que escolheram os temas. Já vamos gravar logo logo e também publicaremos. E vale o recado também que, ó, pra esclarecer direitinho, é escolha de tema, não gravação de podcast, sim, tá? O Catarse tinha essa premiação, mas o Projeto X Podcast decidiu não entrar nesse premiação. E a gente já vai deixar, assim, um spoilerzinho de leve, que os dois escolheram temas muito interessantes que vão aparecer, ao que tudo indica, ainda esse ano. Assim esperamos. Antes do ano virar, os temas que os meninos escolheram já vão estar aqui. O pessoal tem bom gosto e soube recomendar umas coisas maneiras. Vai ser bem legal. Pois é. Mas, bora pros e-mails? Sim, e-mails. E hoje temos muitos e-mails, meu Deus do céu. Assim, gente, antes de começarem os e-mails, eu tenho que perguntar, meninos, como vocês sobreviveram à infância de vocês? Caramba, viu? Sério, que tem umas histórias aqui que são do arco da velha. É, o feedback é bem legal, sim. Mas como temos muitos e-mails, vamos tentar resumir o máximo possível. E também, sim, a parte de pessoal que chutou, dando dicas pro próximo podcast, a gente vai listar o nome de todo mundo que chutou rapidamente, tá? Exatamente. Pra agilizar essa leitura desse caixa de entrada. O primeiro que a gente vai ler é o, justamente, do Alan Kisukuri, que foi um dos contribuidores pro Catarse. Ele falando que, meu nome é Alan Kisukuri, 23 anos, morador de São Paulo, capital. Acompanho e curto muito vocês já há muito tempo, mas por vários motivos, principalmente pela falta de preguiça. Falta de preguiça? Oh, wait. Acabei nunca mandando e-mails. Sorry, mas agradeço muito vocês, vocês praticamente me iniciaram no mundo dos podcasts. E malditos! Fizeram eu começar a ler HQs, logo fizeram com que eu ficasse bem mais pobre. Ah, normal. Eles têm esse poder sobre as pessoas. E ele pediu pra gente mandar uns abraços por ele. Obrigada aos meus amigos Débora e o Kiko e Paulo Vieira por me ajudarem a pensar nos temas. Então, pros dois, beijo do Projeto X, vocês têm bom gosto, vocês propuseram os temas maneiros que a gente vai gravar e vai tentar fazer jus ao que vocês propuseram. Na verdade, o Paulo queria que o Kiba mandasse um abraço pra ele. O Kiba, infelizmente, não está presente no recinto, mas ele manda seus cumprimentos também. Sim. Abraços e até uma próxima. Pois é. O próximo e-mail rapidinho do Ivanildo, defensor do Mug. Olha aí. Gente, qual que é o poder que o Mug tem sobre as pessoas pra ter esse exército de defensores dele? Não entendo. Sei lá, mas ele fala assim, eu gostaria de pedir pra vocês pararem de zoar o senhor Mugiwara. Simplesmente, automaticamente, ele já é mesmo zoado por ter nascido. E sei como é ser zoado por ter um nome daquele. O meu é feio pra cacete. Tamo junto, Mugi Senpai. Ivaldo e Ivanildo. Gente, caramba, dá pra fazer uma dupla sertaneja. Olha só. Mugi sendo chamado de Senpai, eu não sei porquê, mas isso me preocupa tanto. Mas isso me preocupa tanto. É estranho. Enfim, né? Próximo e-mail do Thales B. Me chamo Thales, tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. Comecei a acompanhar o PXP há pouco tempo e tô gostando muito. Ainda não me familiarizei com os nomes de cada um de vocês, mas sei que tem um jovem rapaz desafortunado que sofre severas bulinagens. Então, quem será, isso, né? Isso é por conta dele. Na verdade... ele merece, já digo. É, então, bullying talvez. Bulinagem já não falo nada. Toju. Na verdade, vocês são a minha cafeína fortificada, pois meu trabalho às vezes é bem monótono e só consigo me manter acordado ouvindo vocês. Obrigada. Às vezes no ônibus tem gente que acha que tem algum distúrbio mental, pois do nada solta umas gargalhadas freadas de assustar. Caramba, viu? Que medo. Queria pedir, se possível, uma breve sinopse ou quem sabe uma sugestão de programa falando da saga da DC, Guerra Mundial Adão Negro contra o Mundo. É que comprei um separado e não consegui entender muito, mas achei muito irado. Rolê dos quadrinhos não é meu, abro pra quem manja do assunto. Então, eu realmente não sei se quem da equipe aqui já leu, né? Então não posso garantir nada desse podcast. Eu tenho que discutir com o Rod de cabeça, né? Pra ver se sai ou não sai, né? Qualquer coisa a gente avisa. Não tem problema. E a gente fica feliz saber que a gente ajuda nessa produtividade, mas... Bora aí, você consegue ficar acordado. Força. Olha aí, bom, o próximo e-mail é do Neto, né? Ele já passa os dados completos. Idade 19, São Paulo, estudante. E ele fala assim... Olá, pessoal do PXP. Faz um tempo desde que mandei um e-mail, mas agora eu achei tempo pra escrever um e-mail. Ele vai falar da nostalgia dele de infância também. Sobre o episódio de nostalgia da infância, eu lembro de ter uma incrível sorte de sempre conseguir me livrar dos problemas. Eu normalmente era o cara que quando a merda acontecia, me afastava um pouco e conseguia me passar por desentendido. Oh, o famoso Dalma de João sem braço, né? É, o Dalma Miguel, né? Aí. O Miguel lá, é. Do caralho. Houve até um dia em que bati em meu colega com uma daquelas peças de xadrez. Quando eu joguei a peça no chão e virei de costas, ele me acertou e a mãe dele aparece levando ele para casa, implorando, dizendo que fui eu e ninguém acreditando. Que relaxo, cara. Você é um maldito, cara. Que relaxo, velho, não. Mas quando eu estou sozinho, eu sempre me ferro. Justiça do universo, já falo. Hashtag você mereceu. Lembro de estar caminhando na chácara na maior calma quando fico embaixo do abacateiro. O abacateiro deve ter calculado a minha velocidade, pois caiu numa velocidade de um meteoro explodindo no meu pé e me deixando numa situação patética, no chão chorando de dor, torcendo pra ninguém me ver nessa situação, cara. Abacate dói, cara, quando ele cai com uma alta velocidade, já digo logo. É, fruta pesada, né? Não estoura tão fácil. Meu Deus do céu. Em compensação, quando eu fui para o ensino médio, a vida de merda me atingiu de um jeito que nunca vi antes. Já perdi as contas de quantas vezes fiquei trancado fora de casa. Olha aí, Idri. Ou peguei um ônibus e quebraram, ou a luz acaba no exato momento em que chego em casa. Olha aí, Idri, tá vendo? Porque sim, eu sinto que eu virei referência de todas as merdas do universo, porque de fato, é, eu já estive no, na sua situação, moça, eu sei como você se sente. Mas é, a vida tem dessas. Já digo logo o padrão, Dri, tá vendo? Ah, é, obrigado, Neto, pelo seu e-mail. O próximo é do Rafael, número de série 93490. Fiquei surpreso com todas essas histórias. Quando eu era criança, eu não fazia essas merdas, não. Vocês deviam ter o capeta no corpo pra serem tão inconsequentes. Meu Deus. Filho, criança é retardada. Criança é idiota. É assim mesmo. É, assim, a definição da existência de criança é uma entidade idiota que faz besteira pra deixar a mãe preocupada. É lógico. Enfim, um trauma de infância. Quando eu tinha uns 7 anos, enfiei um prego no buraco da tomada. Foi assim que descobri a eletricidade e fiquei traumatizado. Por causa disso, hoje tenho medo mortal de eletricidade. Que bom que é só o medo que ficou, né? Que bom que você não ficou lá com prego, gritando. Que medo mesmo. Enfim, né? Bom, o próximo e-mail é do Blackstar. Yo, eu era uma criança bem calma e fiz poucas coisas durante a minha infância. Quando eu tinha 3 anos, eu me queimei com água quente. E eu te entendo, cara. Eu queria muito tomar água, mas minha mãe estava tomando banho e meu pai dormindo. Então eu vi um copo d'água em cima da pia e como eu não alcançava, eu resolvi abrir as portas da pia e escalar. O que pode dar errado, né? Pois é, e o que acontece é que esse copo estava cheio com água quente, que minha mãe esquentou pra tomar chá. Na hora eu pego o copo, escorrego e derrubo tudo em cima de mim. Ai, ai, ai. Meu Deus. A única coisa que eu lembro depois disso é estar dentro do carro chorando com minha mãe desesperada, tentando desgrudar a roupa da minha pele, tive queimaduras de segundo grau e até hoje tenho algumas manchas pelo meu corpo. Uma coisa, conselho da tia Adri a respeito de queimaduras, até já que falamos de acidentes, é uma coisa, não desgruda nada do que tiver grudado em queimadura, não faça isso, tá? Assim, eu sei que assim, no caso sua mãe devia estar desesperada, mas se algum dos nossos ouvintes um dia precisar, eu espero que não, se acontecer, não tenta tirar o tecido de cima, não tenta tirar nada que tiver grudado, porque a chance que tenha de você lesionar ainda mais, certo, de acabar causando alguma infecção, porque adere, aí quando você tira aquela pele que tá lá embaixo, só expõe o ferimento ao ar e dói mais e é bem perigoso. Então não façam isso, ok? É, só digo logo, isso dói mesmo, queimadura, meu Deus do céu, água quente. Ai, ai. Bom, um tempo depois, quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, meu irmão, um primo e eu estávamos em cima de uma árvore. Então meu primo desce e volta com uma corda. Ele amarra a corda num galho da árvore e faz um laço. Por algum motivo, eu resolvo colocar o laço no meu pescoço. Ai, ai. O que pode dar errado, né? E nisso eu escorrego e caio. Por sorte, meu irmão já tinha descido da árvore e quando ele me vê cair, eu seguro meus pés e me levanto antes que o pior acontecesse, cara. Que medo. Crianças, viu? Meu Deus. Vocês têm o capeta no corpo mesmo, gente. Que horror. Triste. Esse mesmo irmão que salvou minha vida, pouco depois, me chamou para apostar uma corrida de bicicleta na Lomba. Lomba. Bom, ele é do sul, né? Deve ser ladeira, eu acho. Per, explique-se. É, então. Que tinha na rua de casa. Só que o filho da puta afrouxou os parafusos que prendiam o pneu na frente da minha bicicleta. Quando eu chego no meio da lomba, o pneu solta e eu obviamente caí e rolei me esfolando todo no asfalto. E bons tempos. Cara. Acidente com bicicleta. Ai. Gente, uma vez uma amiga minha quase foi atropelada por um caminhão, porque ela foi descer uma ladeira sem... uma bicicleta sem freio. Aí quando ela tava descendo, ela viu o caminhão chegando na rua que cruzava. Ela só, tipo, jogou a bicicleta pra cima, saiu escorregando no asfalto, a bicicleta foi embora, o caminhão batendo a bicicleta, ela só foi achar o selinho. Ela conta a história dando risada, mas né? Ah, que divertido. Amigo sem noção também. Deve ter sido uma coisa cinematográfica também, viu? Meu claro. Deus, é. Oh, yeah. Próximo e-mail do Kleber e Amassá. E aí, pessoas do PXP, o podcast dessa semana foi muito bom, como sempre, e teve algumas histórias que eu me identifiquei, mas tem uma especial de quando eu tinha 5 anos que eu nunca vou esquecer. Eu costumava correr atrás de caminhões e ficar e pular pra me pendurar no para-choque deles. O que pode dar errado de novo, né? O que será, né? Mas teve um dia que eu estava quase alcançando o caminhão, ele brecou pra passar uma lombada, foi nesse momento que dei uma mordida no para-choque do caminhão e cortei toda a minha boca. Esse dia foi legal. Carinha feliz. Só que não. Meu Deus, isso dói, meu Deus do céu. É. É, bom, o próximo e-mail é do Jonatas da Silva. Olá, PXP, Sussa na Montanha Russa. Aqui quem fala é o Jonatas da Silva, de São Paulo. Passando para parabenizar vocês pelos casts recentes, o de comics me deu falência múltipla dos bolsos. Só de pensar em tantas obras que eu queria comprar, não posso. Mais uma vez, parabéns. Nas férias escrevo algo mais elaborado sobre os casts passados. Antes de ir, duas coisas. Abraço, Seix. Abraço, Jonatas. Então, cabeça, como é viver na semana em que a Marvel anou a DC? O que é basicamente toda a semana, mas essa em particular. Nossa, cara, cabeça. Os filmes da Marvel, cara, que foda, viu? Gente, os filmes, acho que até o Decenauta, mais Decenauta, tem que morder a língua e falar aqui dessa vez que, tipo, a Marvel, sabe, mitou horrores na semana, seus 500 lançamentos. Eu acho que todo Decenauta teve que morder a língua e falar. É, os caras mandaram bem. Olha, e ele fala assim: fica um chupa aí pra você que vou ver os trailers da Era de Ultron, e claro, o teaser de Infinity Wars. E espera aí a sua Liga da Justiça, caramba. Olha, eu vou super concordar com o Jonatas, cara. Liga da Justiça de Coelho, sério. Não vai conseguir bater a Marvel, não. Em termos de filmes. Ah, é o que eu manjo, porque quadrinho não é meu rolê. Em questão de planejamento, vamos ver o que sai dessa coisa. Bom, e mais com seriedade, gostaria de recomendar um tópico ou dois. Animações ocidentais, se quiserem ser mais abrangentes. Mas eu acho que o X-Men Evolution e o universo animado da DC merecem um cast só pra eles. De fato, são temas bons. Realmente, os desenhos são muito bons. Os da DC são ótimos. E um sobre filmes, mesmo de comics. Não necessariamente live action, mas animações mesmo, já que a DC só tem um que presta em live action e a Marvel vários. A gente tem um desses, não tem? Marvel Cinematic Universe. Tem, né? Só da Marvel, né, então. Ah, é. É que a DC, de fato, é... Tirando, enfim, os Batman, né, então. Vamos deixar pra lá, né, porque senão a gente vai ter que falar do Arnold Schwarzenegger de Mr. Freeze, eu acho que ninguém quer isso. Não! O Reynolds de Lanterna Verde, ah, né? Pelo amor de Deus, não lembra disso. Vamos esquecer que isso existe? Vamos, beleza. Que coisa, viu? Próximo e-mail do Caio Maiotti. Oi, PXP. Infância é foda. Já quebrei muita coisa, mas por sorte, nenhuma delas foi um osso. Mas já caí duas vezes de bicicleta. Uma perdi um dente e outra uma marca eterna no joelho. Que sim, tive que passar mertiolate, como tenho 26 anos, antes só tinha o que ardia pra burro. Gostaria de mais cast sobre jogos, principalmente eletrônicos. Moço, todos gostaríamos. Estamos trabalhando pra isso. Pois é. Abraços e sorte. Entre parênteses, leve meu e-mail pra pauta da staff. Aquele sobre os pontos. Calma, Caio, que novembro, dezembro, a gente tem uma reunião ali do Projeto X, sobre calendário, cronograma. Vamos lembrar desse seu e-mail. Nós vamos levar pras instâncias superiores. A gente vai levar pro conselho do PXP, pode deixar. Pois é, democracia aqui no Projeto X, vamos ver o que sai, né? Bom, o próximo e-mail é do Cleiton da Silva Xavier. Olá, pessoas do Projeto X, meu nome é Cleiton, tenho 17 anos e moro em São Paulo. Estava aqui ouvindo o cast sobre nostalgias da infância, parte 3, e me senti representado quando vocês começaram a falar sobre o Senai, pois me formei esse ano e tenho algumas histórias para contar. Ai, ai. Ô, esse povo do Senai que só faz merda, né? Meu Deus, histórias do Senai, o que é que vem agora? Ô, me explica, qual que é o problema dos alunos do Senai? É o acesso a material perigoso e a falta de juízo que junta? É claro, um bando de pré-adolescente com ferramentas e eles achando que podem fazer qualquer coisa, e não podem fazer qualquer coisa. Ai, meu senhor, sabe, eu juro pra você que eu ainda quero dar aula no Senai em algum momento da minha vida pra ver as merdas que saem. Imagina, Adri, você já dá aula pra adolescentes normais, assim. É, os meus normais que tomam desinfetante de mão no meio da aula, né? Então, aí você dá pra ele uma chave de fenda, acesso à eletricidade, um torno mecânico, aí isso acontece merda. Só acontece merda, é incrível isso. Ai, meu Deus. Ah, bom, enfim. Logo no primeiro semestre aconteceu algo inusitado. Estava eu na aula de elétrica fazendo uma montagem de um motor elétrico, quando por algum motivo que não lembro, tive a ótima ideia de tirar dois fios que estavam na bancada com o motor ligado. Ai, ai, ai. Você não precisa lembrar de qual motivo. O motivo é, isso parece divertido, isso parece que vai dar merda. Vou fazer, adolescente funciona assim. Desculpa, mas é. No momento seguinte, com os dois fios na mão, consegui fechar o circuito, resultando em um choque de 225 volts. Tá merda. E o melhor de tudo, tinha dois amigos meus que estavam comigo e morreram de dar risada nessa hora. Se não fosse pela minha força de vontade, não teria soltado os fios da minha mão. Depois disso, fiquei conhecido pela turma como um super choque até o final do curso. Cara, levou um choque, puta 225 vida. 225 volts. É que assim, falam que o que mata é quando tem a, quando a amperagem é alta, mas... É a corrente. Uma voltagem alta dessas dói pra caralho, não é? Dói, dá um tranco. Meu Deus. Outra história, essa não estive presente no momento do ocorrido, só sei que uma parte da minha turma estava no torno, torno mecânico, né? Uma das peças de um deles escapou da máquina e saiu voando pela oficina e acertou outro moleque. Ai, meu Deus do céu. Estava conversando com a mão apoiada na máquina do outro lado. Resultado, o braço dele ficou inchado para usar dele e não tinha uma santa casa do lado do Senai, um cemitério, cara. Ai, aquela peça deve ser pesada pra caramba, que ele deve estar tá mexendo, sim, pelo menos um quilo, Deus. Caramba, o negócio saiu voando, caramba. Moleque é idiota mesmo, pelo amor de Deus. E esse foi meu primeiro feedback para o Projeto X, espero que não seja o último, continue com esse trabalho de vocês e até a próxima. Caramba, já digo, criança, se você for em para o Senai, se prepare, você vai ver um antro de pessoas malucas. Fazendo besteiras, isso se você não for um deles, né? O que a chance é grande. Não, até faculdade, gente, a gente teve um, no meu primeiro semestre, a gente teve laboratório de química. O que, que o pessoal gostava de fazer? Botar fogo nas coisas. Misturar coisa que não tinha nada a ver, sério. Se tem alguma coisa perigosa que você não devia misturar, a chance de você querer misturar é muito grande. Só pode dar merda. Ai, ai, ai. Próximo e-mail. Primeiro, antes de eu ler, senhor Lucas Caccioni, pelo amor de Cristo, como você conseguiu fazer tudo isso? Como você está vivo até hoje, né? Não, você, a sua existência é um milagre, moço. Olá, galera do PXP, tudo bom? Faz um tempo que não mando e-mails, mas não poderia ficar de fora dessa edição com todas as lembranças das peripécias de crianças do começo dos anos 90, conhecida também como a década das zoeiras sem limites. É, muita gente ficou aleijada por causa disso, mas ok. Oi, hein? Contarei duas das minhas desventuras. Uma, título: Mãe, eu acho que me machuquei. Eita. Um dia estava brincando de pega-pega e tudo ocorria normalmente, até eu resolver que dessa vez, ao invés de descer a esquina da rua com calma, eu continuaria correndo. Não dei nem 3 passos e comecei a rolar a ladeira abaixo. Milagrosamente, eu fiz a curva da esquina e terminei de rolar no meio da rua. Levanta sentindo uma leve dor no ombro e digo aos meus amigos que vou parar de brincar por hoje. Entro em casa e minha mãe, assim que me olha, arregala os olhos e diz: o que aconteceu? Prontamente respondo: mãe, eu acho que me machuquei. Saldo do dia: clavícula quebrada, mais cortes e arranhões. Ah, machuquei. No big deal. Beleza. Eu acho que me machuquei. Essa foi boa. 2. Título: mãe, meus braços estão estranhos. Já sinto que vai vir. Ai, ai. Estava com meus amigos na rua do parquinho que tinha perto de casa e começou um desafio de quem era o mais corajoso. Por corajoso, entenda-se sem noção, barra sem amor à vida, claro. Fui me mostrar saltando de cima do brinquedo mais alto. Mais uma vez, o que pode dar errado? É, né? Obviamente, utilizei os braços para amortecer a queda. Quando me levanto, vejo que eles estão em uma posição tanto quanto inusitada. Logo, começa a vir a dor e vou correndo para casa. Com os braços daquele jeito, não consegui abrir o portão, então começo a berrar na rua: mãe, meus braços estão estranhos. Saldo do dia: os 2 braços quebrados. Ei, maravilha, ei, laiá. Caramba. Fun fact: o mesmo médico que me atendeu da clavícula quebrada também foi o que cuidou dos braços. Imagina só a cena: o moleque quebra a clavícula, o médico cura lá, trata de... um tempo depois aparece o mesmo moleque idiota com os 2 braços quebrados. Ele deu assim: você de novo? Caramba. É você de novo? Bônus round. Meu santo. Na casa da minha madrinha tinha uma piscina plástica para os meus primos menores brincar. Eu vi que tinha um brinquedo que eles esqueceram e logo resolvi pegar. Detalhe: que estava com os 2 braços engessados. Ai. Caí na piscina e só não me afoguei porque a empregada me viu caindo e me tirou de lá a tempo. Todas essas zoeiras me aconteceram antes de fazer 10 anos. Pequeno Caccioni era um moleque bem ativo, de fato. Tô, hein? Tô vendo. Poderia contar mais, mas o e-mail já está grande. É isso, galera. Até a próxima. Caccioni, só me diz. Diz que essa tendência à autodestruição diminuiu um pouco depois que você passou dessa fase. Por favor, eu tô preocupado com você agora. Dá um feedback pra nós. Fala que você tá bem, bom? Caramba, hein? Que triste. Que visão triste, o Caccioni. Caramba, é? Viu? Enfim, né? Vamos também falar, então, quem chutou e acertou as dicas, comprometido. Então, quem chutou e acertou foram o Neto, o Rafael 93490, o Blackstar, o Kleber Yamasato, o Caio Maioki e o César Arruda. E todo mundo, então, que chutou e errou, cara, sinto muito, mais sorte na próxima vez, tá bom? Mas, gente, esse tema foi meio trash, vocês errarem, né? Pelo amor de Deus. É, complicado. Tipo, a gente vai até tá mudando o lançamento do cast pra cair na data certa e vocês me erram o tema. Não, assim, tem um chute que eu tenho que dizer pra vocês que foi, de fato, muitíssimo interessante, que foi o do... Leonardo Bellinotti. O do Leonardo Bellinotti, que a gente não leu aqui porque ele mandou um e-mail curtinho. Que ele é de 13 anos, assim, São Paulo. Não vou falar sobre o último cast, porque sou no celular, mas de qualquer forma o próximo tema será relacionado à Revolução da Pólvora. O que exatamente você quis dizer com isso? Não, não, na verdade sim, a Revolução da Pólvora é um fato que aconteceu, real, e que assim, criou toda a ideia do Guy Fawkes também, né, que ele foi julgado, foi preso, só que a gente não vai falar da Revolução da Pólvora, e sim da V de Vingança, que criou o personagem da Máscara de Guy Fawkes. Tem relação, mas moça, você foi longe, tipo assim, você tava com a resposta na sua frente, você deu uns 4 passos pra frente, mas obrigada mesmo. mesmo assim. É. Foi legal. Cara, ele superestimou a gente. Isso é legal, mas a gente não foi tão longe assim, galera. Não, assim, obrigada. A gente queria ter cacife pra fazer um tema desses, mas infelizmente a gente não tem. Mas quem sabe um dia, né? Pois é, né? E aqui também vamos mandar uns abraços pro Evani Davi, Rafael Taira, Gustavo Vandamem, Rafael Padilha e Wagner Pimentel. Sim, abraço a todo mundo que comentou, né, então, sobre esse podcast. E vamos então falar das dicas, né? As dicas da semana passada foram Máscara, Inglaterra e Anarquia, e é muito óbvio que fala de V de Vingança, né? Sim. O personagem de Mascarado, acontece na Inglaterra, Anarquia, e o podcast deve sair no dia 5 de novembro, por favor. Eu espero que saia no dia 5 de novembro. A Máscara diz que esses moleques que quer fazer graça em protesto acabou com o significado dela, mas enfim, deixa pra lá. E as dicas da próxima semana, galera? Caranguejo, caracol e vampiro. Que dicas estranhas, mas não tá difícil. Cheio de esquisitices, mas ó. Tá difícil, seja? Não. Você considera difícil? Dá pra acertar. Manjadores manjaram. É, um tema muito legal e por um motivo nobre a gente vai fazer esse podcast, tá bom, galera? Então a gente espera vocês aqui na semana que vem. Espero estar aqui na semana que vem ainda. Torçam por mim, por favor. Corrente de pensamento gracinha pra Dri continuar gravando com vocês. Pois é. É isso, galera. Até mais. E falou, então. Fui. Beijos. Tchau, tchau. Só aí deixando um comentário que eu realmente esqueci, é muito importante, que eu esqueci de falar no outro cast, que é chupa Marvel. Além disso... Desnecessário. Eu tinha esquecido, eu deveria ter... O chupa vai ser cortado mesmo, ou seja, porra, tu me importa, pois né? É. Se eu não seja a editora, tu corta. Pois é. Caraca, isso é censura, tá? É, isso é verdade, né? E eu não prestei atenção em nada disso, mas tudo bem, valeu, obrigado pela explicação. Caraca. Eu tava pensando cabeça. Bom, mas continuando, né? Pois é, Tá vendo, Fer? Continua. É. Uma vez eu tento roubar meu namorado, olha. Não tem como gostar dele. Tentando não. Já o fiz, mas tudo bem, vamos continuar. Fale seu momento, cara. O rei da sinopse. É, vamos lá, eu sou pago pra isso, né, cara? É pra isso que. Você paga? Eu quero que você pague. Eu também. Eu quero ser pago pela edição, cabeça. E aí? Vamos conversar mais tarde. Marca o horário com a minha secretária. A gente conversa. Vamos lá, mãe. Ah, tu tá aí nos ouvindo na Coreia do Norte, cara? Olha, força aí, cara. Espero que você consiga terminar esse podcast antes dos militares invadirem a sua casa. E te levar preso. Até porque eu ouvi um podcast sobre um tema anárquico, não deve ser uma boa ideia na Coreia do Norte, né? Eu acho que não é bem visto. Você que conseguiu entrar nos seus um dos 10 computadores com acesso à internet lá na Coreia do Norte, né? Escuta aí, dá um joinha pra gente depois. A gente vamos olhar depois, né, o histórico de downloads dos países lá pra ver se tem algum. Se a Coreia conseguiu baixar alguma coisa. Mas pra às aqui. Vezes tem aqueles lances, né? Os sul-coreanos eles baixam. Eles enviam pelo rio, eles contrabandeiam, né, vários produtos. Eles contrabandeiam o podcast em português, porque vai fazer todo sentido pra eles escutarem o nosso podcast. Exatamente. Eles devem estar aprendendo português pra poder se comunicar em uma língua não inteligível pelo governo. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Sim, porque o objetivo desse podcast é fazer você, amigo coreano, abrir os olhos. Tudum. Nossa! tá sensacional esse podcast. Isso porque a gente tá falando de um tema. Olha, que critica a xenofobia. Mas deixa... Certo, agora já sabemos que o Vinícius é anárquico. Exatamente. Qualquer coisa. Ele é anarquista embaixo da coberta tomando chocolate quente da mamãe. Olha aí. Ó, o nome dele já começa com V, já começa aí. Olha aí. V de Vinícius. Tá vendo só? É um dos... Genial.